O intérprete, Ry Cooder. E o autor da canção, Johnny Cash. A pauta é longa, muitas promoções. Essa é uma gravação de 1987. E de 87 a gente cai dentro de 2009, uma novíssima banda mineira. Chamada, Ronca, Ronca. Chamada Transmissor. Fevereiro é só disse, faça o que quiser. Eu tô me lixando para a opinião pública. É, JB, como é que é essa vinhetinha aí? Eu disse, faça o que quiser. Eu tô me lixando para a opinião pública. Que lenda, hein? JB, tudo escorrendo bem aí, cara? Boa noite, Maurício. Boa noite, torcida. Tudo em riba. Cara, não tem um negócio de uma choradeira que não existe uma nova produção de música brasileira decente e utilizando o termo bem indecente, radiofônico? Infelizmente existe, né? E essa turma aqui? Fevereiro é só escombros. Será que Capitão Pimenteira está ouvindo o Ronquinho? Será que tem gente olhando pro lado errado? Opa. JB, antes de você passar a nossa torcida o caminho da participação, e por falar em olhar, será que todo mundo já olhou pra cima? Já viu quem tá prestando atenção na gente? Home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. Vamos cantar junto? He says I'm living in a trance, but I'm dancing in the moonlight. Já viu a lua lá em cima, JB? Demais, né? Vanessa Lee, em Salvador, será que tá vendo a lua? Rapaz, eu acho que com a chuva que tá caindo lá... Ih, de acho, novo, hein, cara? Ela tá aqui presente. It's 3 o'clock in the morning. Ow. And I'm on the streets again. Por onde participa a nossa torcida, JB? Molezinha, oifm.com.br, clica no Fale Conosco, seleciona Rio de Janeiro e fala com a gente. Semana passada nós iniciamos a promoção. A promoção com a edição histórica comemorativa de 50 anos do Kind of Blue, CD duplo e DVD contando a história da criação desse clássico absoluto de Miles Davis. Fizemos uma perguntinha, formatada pela curadoria e pela co-curadoria da UFM, e hoje nós vamos à segunda parte, uma outra perguntinha. Até meia-noite você tem tempo suficiente para participar da promoção e correr o risco de ser sorteado, um dos 10 sorteados. Terça-feira que vem, a gente canta... Que isso, é uma abelha, cara? Ai, ai, ai. Terça-feira que vem, a gente canta os 10 nomes sorteados. É Brasil inteiro, aliás, a terra inteira. E a perguntinha é muito simples. Miles Davis, a lenda absoluta. Se ele fosse, aproveitando o tema Kaká transferido, Juninho Pernambucano parece que vai pro Milan, jogos importantes acontecendo, tem um negócio de camisa amarela amanhã, enfim. Se Miles Davis fosse um jogador de futebol, quem ele seria? De qualquer época, de qualquer país, ativo ou não, Miles Davis, com toda a sua importância, toda a sua referência, se fosse um jogador de futebol, quem ele seria? Para onde manda, JB? Molezinha, oifm.com.br, clica no Fale Conosco, seleciona Rio de Janeiro e manda a sua resposta. Bom lembrar, né, Maurício, que com o nome completo, de preferência com um telefonezinho, para a gente entrar em contato. Tem Lizzie. Olha o demônio chegando aqui, capeta total. My share now, 'cause mine, oh, the harder they come. Ronca, ronca. Vamos voltar a pilantrar. Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso? Aí ao fundo, nosso amigo Barry Adamson, baixista espetacular de Nick Cave, ex-baixista de Nick Cave. É, JB, tudo tranquilo, cara? 100%. Estamos ao vivo para toda a galáxia em oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada, Belo Horizonte 93.9, Campinas OIFM 94.1, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Vitória 105.7. Agora a situação é a seguinte, JB. Ele participou de duas edições, se não me engano, ao vivo diretamente do Quênia, quando ele falou da relação que ele começou lá com a Vandette, sobrinha do Obama, o Barack, manja, né? Sim. Aquele um lá de cima. e que ia para Nova York. Teve gente mandando e-mail para cá dizendo que ele estava sendo sequestrado por piratas somalis, que essa é a logística da rapaziada. Tu tá rindo, né? E a parada é a seguinte: há uma semana que o Nando, a lenda do Ronca Ronca, não dá a menor satisfação. O pessoal da rádio tá preocupado, lógico. Funcionário da rádio, imagina, enterro. Ele. Aquele paletó de madeira, um dinheiro. Tem notícia, não, da criança? Por onde andará Mr. Carpan? Na segunda hora do programa, nós vamos fazer uma promoção exclusiva para Recife. Esse disquinho aí ao fundo de Tirar Pica-Pau do Oco, do Barry Adamson, tem como título Back to the Cat. Uma capa totalmente Itamar Assunção, hein? Maravilha, hein? E a perguntinha para a promoção Miles Davis Kind of Blue é: se Miles fosse jogador de futebol, quem ele seria? Com toda a importância e referência no mundo da música. Se ele fosse chutador de bola, quem ele seria? Manda para onde a participação, JB? O tradicional caminho, oifm.com.br, fale conosco, marca Rio de Janeiro, responde a pergunta e de preferência com dados completos, e-mail bonitinho, é. Nome, sobrenome, telefone, total. Pá. Olha quem tá chegando aqui há muito tempo sumido do Ronquinha. Volta a pedidos, hein? UFM. Vai rolar a cabeça, cabeça tá rolando, vai rolar a cabeça, cabeça tá rolando, vai rolar a cabeça, trembala tá passando, vai rolar a cabeça, cabeça tá rolando, vai rolar a cabeça, cabeça tá rolando, cabeça na serrinha, cabeça no serrano, cabeça no turano, tá rolando cabeça. Cabeça no cruzeiro, cabeça no salgueiro, cabeça na de Deus. Tá rolando cabeça, cabeça tá rolando, vai rolar cabeça. Cabeça tá rolando, vai rolar cabeça. Tá rolando cabeça, vai rolar cabeça, vai rolar cabeça. Cabeça tá rolando, vai rolar cabeça. Cabeça do Iti, cabeça na Cari, cabeça no Adeus, cabeça jacaré, cabeça na Rosinha, cabeça do Dona Mar, cabeça no Borel, cabeça no Chapéu, cabeça na Mangueira, cabeça na Pedreira, cabeça no Urubu, cabeça no Dendê. Vai rolar cabeça. Vai rolar cabeça, cabeça tá rolando, vai rolar cabeça, cabeça tá rolando, vai rolar cabeça, cabeça tá rolando cabeça. Vai rolar cabeça. Cabeça Zona Oeste, cabeça Leopoldina, cabeça no subúrbio da Central. Abra a porta! Abra a porta! Queria dizer que eu, Jorge, meu Deus, de São Jorge, estou feliz na vida. Eu e a banda do Zé Pretinho vamos chegar lá para animar a festa. Salve-se. É, Dildil, abre a porta aí, por favor, pra ver quem tá chegando, cara. Abre aí, pô. Eita, fé. JB, olha quem tá chegando, maluco. E tá bronzeado, hein, rapaz? Nandão, pô, é muita emoção, cara. Pô, assim, sem dizer nada, cara. Ei, ei. E muito charme. Vamos cuidar do visual. Malhar melhor o nosso astral. Ai, ai, sem falsidade, ai. Vai. Você acha que eu não ouvi o programa? Você acha que eu sou idiota? Pô? Internet, né, cara? Mó quebração de pau enquanto eu tô fora. O programa tá fluindo, não sei o quê. Agora vem com essa. Detinha, pega uma água pra mim. Abra a porta! Abra a porta! Em cima, embaixo, pra frente, pra trás, flexão abdominal. Vamos cuidar do visual, malhar melhor o nosso astral. Nandão, como é que foi lá no Quênia, cara? O programa legal. De agora até meia-noite, sem música, apenas Nandão passando. Parada. Ivandete, cara, tá aí? Tá na Detinha, área? Detinha, traz mago pra mim, querido, minha preta. Tu sabe o que é antropologia, não? Minha. Quem é uma experiência antropológica? Não, não, meus compactos de música queniana, cara. Tá tudo aí, chegando de elefante, malandro. Sabe que a nossa torcida já estava se rasgando toda com sua ausência. E o pior, sem dar a menor satisfação, né? Você não tá preocupado com a opinião pública. Cara, você já ouviu o programa alguma vez? Não, né? Foi um barato ouvir o programa nesse cinco dias, cinco terças-feiras. Cinco meses. Cinco. Como que nossa audiência lá no Quênia reagiu, ao Ronquinha? Você lá, distribuindo cartão loucamente, né? Radio Showman. É, era rei. Foi por isso que deu um picote na bandete, né? Radio Showman all the time, man. Tá difícil pra gente sobreviver em cada cara. Olha ele aí, alma negra, meu. É vantagem dali, é interesse de lá. Eu não sei onde a raça humana vai parar. Ó. Tá difícil pra gente sobreviver. Cada cara que se olha é um canário. Mas foi bom lá, reciclou, oxigenou, soltinho que nem farofa, né? Não, legal. Ruim foi ter voltado, querido. É, mas tá, né? Tranquilo. Então. Uma música aqui da sua turma, tá? É daqui, ó. É assim mesmo. Deu um chego ali no Benin? Não. Ah, é. Ficou só sediado no Quênia, comandante. Serra Leoa. Tá difícil pra gente sobreviver. E cada cara que se olha é um canalha que se vê. É vantagem dali, interesse de lá. Eu não sei onde a raça humana vai parar. Tá difícil pra gente sobreviver. E cada cara que se olha é um canalha que se vê. Tá difícil pra gente sobreviver. Melhorou, né? Yeah. Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. We'll be right back. estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Ai, ai. Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK30. Clássico absoluto de Curtis Mayfield, disco produzido por ele, do fofinho Baby Huey, The Living Legend. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje e amanhã em oiafm.com.br. Aqui da minha listinha, que você também é horríveis. Horríveis? Aquele cara que trabalha com ouro. Horríveis, amigo. Horríveis. E aquela uma do sonzão? Só sonzão, não sei o quê. Olá, galera. Só musicão. Musicão. Só clássico. Só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca, ronca. Que groove, hein, meu amigo? Ih, Nandão. Porra, Nandão, porra, aperta os ossos aqui, cara. Saudade de você, cara. Tô representando a nossa audiência. Solta, solta, cara. Porra, deixa em paz. Hein, a próxima faixa... Nossa audiência tava com muita saudade, cara. Oh. E-mail toda terça-feira. Semana passada eu agradeci penhoradamente o jeito como o JB e o Gil seguraram o Jumboteco lá em cima. É verdade. Né? Profissa... totalmente imbuídos do espírito. Eu não senti minha falta. De cabeça pra baixo, teto solar arriado, aquele vidro que ninguém conserta, levantando o caco, enfim. Hein, JB? Foi uma honra. Eita. Fumacia, fumacia. Diga lá. A próxima faixa é California Dreaming? É ela mesmo. Faixa 6, depois de Hard Times. Dá aquela torcidinha, pô. Então vai. Vai, garoto. Vai, garotinho. Thank you. Tá curtindo? Muito. Não, daí é Vandete, cara, na boa. Netinha? É. Tá bem, cara. Tá em solo brasileiro? Tá. E o tio dela, teve um contato? Um Salam Alek, um Fermi Rio? Green Card, resolveu? Claro, pô, eu tenho Green Card agora pro United States, mano. You know? E a opinião pública? You know? Pô, opinião pública, eu tô me lixando pra opinião pública, meu amigo. Tá de brincadeira? Pô, qual é dessa versão aí de California Dream? Eu tô tentando lembrar daquela que é a maior blusão que você tocou há um bom tempo. Sério? É... Como é que é o nome da fera? Já sabia como é que tá a participação da nossa audiência. Pô, o cara ignorou a minha pergunta. Estúpido, né? Hein? Rapaz, tá chovendo... Perguntinha valendo, caraca, de Miles Davis. Tá chovendo participação. Se Miles fosse jogador de futebol, a quem chegou agora ao Jumboteco, quem ele seria? Com a mesma importância, a mesma idolatria... Aí, brasou total. Hoje é a segunda e derradeira parte da promoção, edição especial 50 anos de Kind of Blue. Ed Hazel. Hã? Ah, tá. Porra. Guitarrista do Parliament, Funkadelic. Ed Hazel. Mais isso aí. Aquilo era Beatles, né? Era Beatles. Aquilo era Beatles o quê? A música dos Beatles. Então hoje é a saideira da promoção, edição especial, CD duplo e DVD de Miles Davis. Terça-feira passada fizemos uma perguntinha e hoje é a segunda. Essa uma. Se ele fosse jogador de futebol, quem ele seria? Mande a sua resposta até meia-noite para... oifm.com.br. Fale conosco lá em cima e depois marca Rio de Janeiro. Tá curtindo, Nandão? Muito bom, cara. Você tinha tocado vinil disso aqui, né? É, tinha trazido vinil, é. Falamos dele, Miles, só pra dar aquela turbinada, aquela animada na nossa audiência. Como eu disse no início do programa, na segunda hora do Ronquinha, promoção exclusiva para Recife. E um detalhe fundamental, a participação para a promoção hoje, para constar aqui dos anais, apenas pelo e-mail que o Júlio está dando, o JB. O outro, aquele um que tem na página do Ronca Ronca no site da Oi, você use e abuse durante a semana, mas não será visto hoje, não será comentado ao vivo. E terça-feira que vem a gente canta os 10 sorteados da promoção Miles Davis. Nandão, para demonstrar toda a nossa saudade e carinho que nós temos por você, ainda mais por Vandete, que parece que vai dar um jeito, não é? Tadinho. Na situação para você, tá, meu amor? We'll be right back. Ronca, ronca. Aita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mdike Francis. JB, tá bom o movimento aí? Rapaz, o que não falta aqui é jogador de futebol. Chove mesmo em Salvador, né? Vanessa ali diz que tá chovendo demais. Rapaz, a tripulação do Ronquinha tá frenética, né? Dil-dil na cabine. JB e Nandão, meu amigo. Companheiro, escute a minha palavra, se quer conte o mar inteiro. Fuja enquanto pode desse nobre compromisso. O ilustre camarada é obtuso. Nandão, quanto tempo pra Bolívia? Pois é, 5 minutos, eu ia te lembrar isso. Então vamos fazer o seguinte, rapaz. Eu acho que em 5 minutos a gente conta uma historinha interessante sobre o preço do vinil no Brasa, mais especificamente o preço desse pacotão, o meu primeiro disco que a Sony colocou no mercado, e fizemos a promoção aqui com uma edição do Chico Science, tá lembrado? Sim. Que não apareceram os dois sorteados, olha a doideira, o bagulho é neurótico. Não apareceram dois sorteados e eu fui obrigado a dar pro Túlio, como representante da nação ronqueira. As fotos estão no tico-tico, bababá, bababá, bebebé, bibibi. E naquele dia, acho que você estava no Quênia, que estiveram aqui, aliás, mais adiante nós vamos ouvir em primeiríssima mão, com exclusividade total, a gravação do Damo Suzuki com o Robotnik, realizada semana retrasada na toca do bandido do estúdio Tom Capone na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então acho que nessa edição do programa que estiveram aqui o Estevão, o Manso e o Nervoso chegou. Um violão dele, tava passando aqui embaixo comendo um pastel, um caldo de cana. Eu falei, pô, Nervoso, vamos chegar ali, tá com disco, tá com violão. E ele acabou fazendo 3 músicas ao vivo aqui. Eu saí daqui, fui comer aquela gordura e encontrei, coincidentemente, com o Bruno Batista, nosso amigo diretor artístico da Sony e responsável por esse pacote em vinil, e a coisa vai se desdobrar. Eu tava ali me engordurando, eu falei, Maurício, eu falei, porra, Bruno, que coincidência, cara, a gente tava desancando você no Ronca Ronca, a gente tava te queimando de todos os lados. É mesmo, mas por quê? Por conta do preço do disco da Nação. Vamos botar o disco da Nação como exemplo, né? Que na Trax, uma loja do Rio de Janeiro, custa R$115, e na Cultura de Recife custa R$85. Dois preços absolutamente fora de qualquer possibilidade. De 110% das pessoas que se interessariam por esse disco. Ele falou, pô, mas é mesmo? Mas esse disco é para ser vendido no máximo por R$50. Aí, maluco. Eu falei, pô, estão me fazendo de otário. os nossos companheiros de labuta, os comerciantes, que em muitos casos têm culpa no cartório mesmo, né, há 500 anos, pela ganância, por tentar enganar o comprador, ou então a Sony, que está dizendo passar ao comércio um disco por R$50 com preço final, e a coisa não está acontecendo. Está sentindo o lance, JB? Está acompanhando a historinha? Eu gostaria de ter a participação de vocês. Você está chegando do Cânion, tem um mercado de vinil completamente descacetado. É verdade. E o JB é uma ratazana de lançamento. Enfim, aí fui procurar o Heitor e outros proprietários de loja. E aí, o que o Heitor me contou matematicamente? Tá preparado? É matemática junto com marketing, junto com comércio, física, junto com hype, né? O vinil hoje é hype, né, maluco? Hein? É isso que eu tava pensando. Por quê? De repente uma lei de mercado, né? Oferta e procura. É, então, ouve só. O que houve, cara? Parece que é louco, né? E aí eu procurei o Heitor e falei: Heitor, não tá batendo essa conta. Aí ele me explicou que o disco, esse um, do Chico Science. Só um detalhe, esse disco não tem nada assim, extras, bababá. Tem, é um disco... tem um CD com faixa extra, que isso custa duas mariolas, um amendoim na Kayama. CD não custa nada. É o vinil mais o CD. O vinil mais o CD. Tá. Então, a história é a seguinte: o vinil chega pelos R$55 que o Bruno falou, a loja. A loja tem ainda, sobre esse preço, imposto e outras besteirinhas, uhum, que faz o disco custar, na loja, antes de ir pro balcão, R$72. O resto é o lucro do cara. E aí, é o comércio, o cara tá trabalhando para ganhar dinheiro, ele se sustenta com isso. E aí, segundo a matemática de uma loja independente, fora do varejão, que não vende o disco do Padre nem a Ivete, vende uma música específica para um público igualmente específico, esse preço iria para 120 burdoada e a Trax fixou um preço de R$115. A Cultura, que tem, né, um movimento, uma condição de negociar custo, consegue colocar a R$85. Aí eu voltei e falei com o Bruno. Aí o Bruno me explicou o seguinte: Bruno Batista, da Sony. Olha a história, olha a matemática. Tá prestando atenção, JB? O vinil, isso é importante até para parte da nossa audiência que tem interesse de investir no vinil ou saber como que essa coisa funciona. Pra Sony, esse vinil do Chico Science, do pacote todo, meu primeiro disco, só o vinil, a bolachinha, essa bodega que tem aqui no prato, custa R$18. Tô arredondando os preços, tá? Ou era R$18,12 ou era R$17,85. Vamos botar R$18. O encarte, o lacre, tem uma faixa que envolve o disco, faz o valor passar para R$32. Captou? Sim, ok. Só de custo. Só de custo. E aí o que acontece? Entra em cima disso os royalties. Direito autoral, bababá, bebebé, que faz o disco custar os R$55 com que ele chega na fábrica. Aí a pergunta é a seguinte: Maurício Takara, meu xará, nosso amigo, participante do Ronca Ronca, fez o disco dele porque esse vinil é feito lá fora. Uhum. Ele é fabricado lá fora. Também fabricou o disco dele, do cachorro, aquele boxer na capa, e custa em São Paulo R$30. Lógico, ele não está tendo lucro nenhum, mas o custo é o mesmo. O custo do papel, o custo do vinil vai ser o mesmo, e o Takara consegue botar esse disco em São Paulo, como eu já disse, por R$30. Então, foi o que eu falei pro Bruno: Bruno, a esse preço você não vai criar público nenhum, você não vai conseguir levantar isso que você está tentando, uma nova onda de consumidores que se interessem pelos seus discos e pelos de outras gravadoras. Aí, se alguém conseguir fazer um novo disco, uma nova edição em vinil, de quem quer que seja, pelo preço de chegar no lojista, vamos supor, a R$30, e o lojista vender 50? Por 50, 60, beleza. Vai ter alguém, mas vai ter alguém, um cara de otário na história. Ou quem comprou, o disco é 115, ou a Sony. Ah, sim, ok. Que tá tomando posse desses custos todos e repassando aos interessados, que poderiam ser 100 e serão 2 ou 3. 4. 4. Vamos subir, então? É, vamos lá. Daqui a pouco a gente continua com esse papo furado ou não? Não, tá bom, né? Já tá foi. Tá bom, né? Oi, FM. Salve, grande Maurício Valadares, Ronca Ronca. Quem tá falando aqui é o Lobato, do Rapa. Maurício, grande abraço. Parabéns pelo programa Ronca Ronca. Sempre bons sons. Esperamos um convite aí pra tá aí um dia com você participando do programa também. É isso aí, um salve. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Mas aí, Nandão, como é que é o mercado fonográfico no Quênia, cara? Ah, depois a Vandete explica, cara. Promoção Miles Davis frenética. Se Miles fosse um jogador de futebol, quem ele seria? De qualquer época, de qualquer país, em qualquer posição. Terça-feira que vem, a gente menciona os 10 sorteados. Com essa edição comemorativa aos 50 anos do lançamento do clássico absoluto Kind of Blue. Manda pra onde, JB? oifm.com.br, seleciona Fale Conosco, Rio de Janeiro e participa. Tá chegando bem aí a parada? Rapaz, tem muita gente aqui. O Thiago Oliveira tá falando direto de Belém do Pará. Eita! Lá de cima. O Wilson Gustavo tá querendo saber se é verdade que tá vindo aí o primeiro descendente queniano brasileiro. Hein, Nandão? Ai, ai, ai, não. Com a Cabola Tequila aqui ao fundo, Nandão e JB, é importante a gente mencionar o Viradão Carioca, que aconteceu ia falar isso agora. Nesse fim de semana, na cola dos acontecimentos paulistanos, já de algum tempo, e que acima de tudo, esse eu acho que é o fator 1 de importância, garante entretenimento, música, de graça, ou a baixo custo para uma população absolutamente distante de qualquer possibilidade parecida. O resto é floreio, meu amigo. Oi, FM. Aqui é o cara de cavalo, graja o sol de mim. Sai de bobeira? Você sai de bobeira? Ora, meu Deus do céu. É certo que com um ano para planejar os novos acontecimentos do Viradão, a prefeitura e seus blue caps terão, evidentemente, tempo para aprofundar um pouquinho mais as atrações. É, a própria organização, né, do evento. O irmãozinho paulista, tem gente que sai de Belém, a cidade de Jesus Cristo, do nosso ouvinte, para prestigiar. Tem gente que sai de Porto Alegre, do Rio, de Cuiabá, para ser informado de algo que só vai acontecer ali, na Virada Paulista. Que não foi o caso? No Rio, eu não conheço ninguém que tenha saído de Niterói para vir para cá. Porque, é isso, vamos bater palma. Maravilhoso. Agora, são os mesmos shows de todos os dias, sem nada além do que o corriqueiro. Talvez por falta de tempo. Talvez por ser o Rio de Janeiro. Eu acho que mais por falta de tempo. Você acha? É, porque é uma questão de... Você não... Bom, quando começou a aparecer o zoom, zoom, zoom de que aconteceria isso aqui, tem 2 semanas, meu. Uhum. Não tem 1 mês. É. E vai ter, vai ter... Cara, você não faz um evento desse no sentido das atrações serem realmente atrações diferentes do todo fim de semana no Rio em 1 mês, você não faz em 2. Claro, claro, claro. Então, nós temos 1 ano pela frente para a prefeitura incrementar esse cardápio. É o que a gente falou. O principal ponto é você levar realmente essa informação musical a quem não tem nenhuma possibilidade de assistir um Lulu, ou a Marina, ou um show de um evento. Marcelo Camilo. É, uma galera. Ou ir num teatro que ele jamais entraria, não tem roupa pra entrar. Fala, JB. Rapaz, vou ser sincero com você. Isso. A gente estando aqui no Rio de Janeiro. Por favor. Eu acho que o evento do Rio foi mais uma resposta por causa do evento de São Paulo. Ah, porque teve em São Paulo, vamos fazer no Rio. É, essa é a cara, né? É a primeira leitura, né? É. O evento rolar no Rio eu acho muito importante. Agora eu acho que pecou na base da divulgação, né, na mídia. Realmente, eu assim como você, não conheço uma pessoa que foi a nenhum show. Não, eu conheço bastante gente que fala, não dá. Não, não, nada. Mas eu não conheço ninguém que tenha se deslocado muito para assistir as mesmas atrações que acontecem, né, todo fim de semana. Ah, vamos ter um show do Lulu. Tá, então o Lulu vai tocar, como acontece muito em São Paulo, um disco específico da carreira dele. Isso leva tempo, isso leva ensaio, tem dinheiro. Né? É uma questão de investimento mesmo. Foi superficial, né? Nas atrações. A partir de agora, valendo promoção exclusiva para Recife, com um show dessa banda. Garota faceira, uma matinê da Mangabeira, da Suere do Sesi. Mamã mamiqueira, mamã mamiqueira, mamã mamiqueira. Mamã mamiqueira, mamã mamiqueira, mamã mamiqueira. Miqueira para lá. Segura. Mamiqueira, mamã mamiqueira, mamã mamiqueira, mamã mamiqueira, me querer para falar. Garoto sincero, açoeiro do Sesi, o matinê da Mangabeira. Garota parceira, do matinê da Mangabeira, da açoeiro do Sesi. Mamã mamiqueira, mamã mamiqueira, mamã mamiqueira. Oi, FM. Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Eita, fé. Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? não tem jeito maluco de ficar sossegadinho num canto, numa apresentação da Academia da Berlinda. E é com essa rapaziada em Recife que nós vamos colocar na roda uma promoção. E tem mais gente no show também, Nandão. Lê a bula aí, por favor. É, baile... A bula, lê a bula. Qual é a parada? Vai. Baile dos Namorandos. Show com a Academia da Berlinda e trio Pouca Chinfra. Aqui é muita chinfra. E... Trio Pouca Chinfra. Pouca Chinfra e a Cozinha. Sexta-feira, dia 12 de junho, 11 horas da noite, lá no Armazém 14, no Recife Antigo. Sabe ali, no Recife Antigo? Positivo, tá ligado, né? Total. Ingressos antecipados a 15 pilas. E informações você consegue pelo 8810-0755. Lembrando que Recife com o código 81. Nós temos dois pares de dois ingressos para esse show que o Nandão acabou de falar. Academia da Berlinda. Para quem participar a partir de agora, dizendo: eu quero ir ao show da Academia da Berlinda. Manda para onde, JB? oifm.com.br. No alto da página à direita, marca Fale Conosco, seleciona Rio de Janeiro e participar. Eu quero ir ao show da Academia da Berlinda em Recife e deixe seu nome completo e telefone, porque o bagulho é sexta, né? Positivo. Então, o contato é rápido. E a promoção Miles Davis no ar total até meia-noite também. Se Miles fosse um jogador de futebol, quem ele seria? Com toda a sua importância... Tá bom o negócio aí, JB? Rapaz, tá tendo de tudo aqui, rapaz. Pelé, Garrincha, Cruyff. Obina. Valdirã. Como é que é aquele um... Carlinhos Bala. Carlinhos Bala é uma lenda. Aquele um que era do Fluminense, lateral, ruim pra dedéu, que a torcida gritava. Itaberá. O nome dele. Itaberá. Oi, FM. Ronca, ronca. Oi FM. O negócio é curtir o som sensacional dos tais. Ronca, ronca. Anger. Mais uma vez, Nandão, pelo amor de Deus. O negócio é curtir o som sensacional dos tais. Ronca, ronca. Anger. Aí ao fundo, ele, James Marshall Hendrix, gravado em Woodstock. Agora em agosto a gente dá com os cornos em 40 anos de festival. Na realidade, uma grande jam session que ele fez no palco. E por falar em guitarra, coincidentemente, no exato instante que Jimi Hendrix entrou, um amigo nosso de longa data, um dos pilares do Ronquinha, ligou pra gente diretamente de São Paulo. Tá na linha, não? Alô? Opa! Quem fala? Isso não? É Zé Pequeno falando. Dadinho. É logo no primeiro quarteirão aqui, eu acho que é no Fan House. Eu vou entrar aqui. Claro, beleza. É melhor pra mim. Não é o Dadinho. É que, pô, a gente tá na zona do Baixo Meretriz aqui em São Paulo. Tá primeiro quarteirão, né? Apresenta a nossa audiência, o nosso convidado, Nandão. Senhoras e senhores, Dado Villa-Lobos. Opa. Tá chegando bem esse Jimi Hendrix aí, Dadinho? Alô, pô, chocante. Cara, uma grande surpresa aqui, descendo a Doutor Arnaldo, entrando na Bela Sintra e agora na Fernando A. Ouvindo, primeiro ouvindo a Academia do... Da Berlinda. Da Berlinda, né? Que eu, pensando logo na Academia da Cachaça, que é... Que isso, cara. Eu tô mais... É onde você gostaria de estar, né? Se controla, pô. Mas, indo aqui para uma festa de uns amigos do Capital Inicial que estão comemorando o 200º milionésimo show, ou algo parecido, eu não sei exatamente. Mas, incrível. Aqui em São Paulo, uma grande surpresa ouvir a sua voz no rádio, né, Maurício? É, pois é. E... Eu não tinha ideia, fui pô, porque eu, assim, ouvindo aqui, CFM, não sei o quê... o Dial ali, de repente, pô, tua voz entrou no ar. Eu falei, não acredito. Dá um arrepio na espinha, você que ouve. Um arrepio total, tanto tempo. Cara. Olha ele aqui. E, ó. Eu queria só dizer que pra mim, ó, Miles Davis no futebol, pra mim não, pra boa. Fernanda que tava ao meu lado aqui, Miles Davis no futebol brasileiro, mundial, não é ninguém mais que. Pensei eu aqui em Washington, Lele, Romerito, mas não. Romário. Baixinho? É ou não é? Fechou com baixinho? Claro. Não é o cara. Estão batendo palma pra você aqui, ó. Opa! Dadinho, aproveita que você está falando pro Brasil inteiro, para a galáxia inteira, e diga quais são as suas próximas aventuras musicais. Tem alguma coisa aí preparada? Aliás, antes coisa qualquer... acontecendo lá no meu estúdio ali na rua Caminho A, número 7. Um novo projeto acontecendo, novas canções sendo elaboradas. Eu acho que de repente eu e Dinho vamos fazer um disco juntos, uma coisa ainda assim que está sendo vista, justamente vim aqui para falar com ele. E projetos de filmes, um filme de Flávio Tambellini chamado Malu de Bicicleta, um texto de Marcelo Rubens Paiva, essas coisas vão acontecendo. Espetacular. Dado, obrigado pela sua entrada totalmente de surpresa aqui, e a próxima música é dedicada pra você. Um beijo, tudo de bom. Valeu, um beijo a todos. Valeu, Maurício. Tchau. Valeu. Esse é o final total da apresentação de Jimi Hendrix. Saca só, acabou a festa aqui, acabou o milho, acabou a pipoca lá total, ó. Ladies and gentlemen, thank you so very much. Que situação, o negócio é curtir o som sensacional dos Tiles. Ronca, ronca. Anger. She give it to who she love. She give it to who she want. She give it to who can do it. Thank you. Oi, FM. E aí, rapaz, e aí, como é que tá aí? O negócio aí, rapaz, aí, maluca, é? Tamo aí, tamo aí, de matar e tapa de ralço, é? Já faz um tempo que eu queria te escrever um som. Passado, acho que eu mesma esqueci o tom. Mas sinto que eu te devo sempre alguma explicação. Parece inaceitável a minha decisão. Eu sei. Da primeira vez quem sugeriu, eu sei, fui eu. Segunda, quem fingiu que não estava ali, também fui eu. Mas em toda a história, é nossa obrigação saber seguir em frente, seja lá qual direção. Eu sei. Tanta afinidade assim, eu sei que só pode ser bom. Mas se é contrário, é ruim, pesado e eu não acho bom. Eu fico esperando o dia que você me aceite como amiga. Ainda vou te convencer, eu sei. E te peço, me perdoa. Me desculpa que eu não fui sua namorada, pois fiquei atordoada. Faltou ar, faltou ar. Me despeço dessa história e concluo. A gente segue a direção que o nosso próprio coração mandar. E foi pra lá, e foi pra lá. E te peço, me perdoa. Me desculpa que eu não fui sua namorada, pois fiquei atordoada de amor. Faltou ar, faltou ar. Me despeço dessa história e concluo. A gente segue a direção que o nosso próprio coração mandar. E foi pra lá, e foi pra lá, e foi pra lá. FM. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Quem é essa criança aí, essa vozinha, cara? Cada um na grande fera. Não é essa aqui ao fundo. Aqui ao fundo é a Tia. Numa esquina, num lugar comum. No disco Sweet Jardim. E aí, quais são seus planos? E aí, quais são seus planos? Eu até que tenho vários se me acompanhar. Disco produzido pelo Plínio Profeta, nosso amigo, colaborador efervescente do Ronca Ronca há muito tempo. Mesmo assim, queria te perguntar. Estamos com as duas promoções no ar. Miles Davis, edição especial, comemorativa de 50 anos, CD duplo DVD. Basta dizer, se Miles fosse jogador de futebol, quem ele seria? De qualquer país, de qualquer origem, de qualquer época. E temos a promoção para o show sexta-feira da Academia da Berlinda. E o Pouca Chinfra, é isso, Nandão? Pouca Chinfra e a Cozinha. Opa. Dá a bula mais uma vez, Nandão. Baile dos Namorandos, show com a Academia da Berlinda e trio Pouca Chinfra e a Cozinha, sexta-feira, dia 12 de junho, às 11 horas, lá no Armazém 14, ali no Recife Antigo. Ingressos antecipados a R$15. Você consegue mais informações, você que está no Recife, ligando para o 8810-0755. 8810-0755. E nós temos dois pares de dois ingressos para essa efeméride, para quem participar do Ronquinho até meia-noite, dizendo: eu quero ir ao show da Academia da Berlinda. Manda para onde, Júlio? oifm.com.br, seleciona Fale Conosco, Rio de Janeiro. E lembrando, terça-feira que vem, a gente canta aqui os 10 Felizardos sorteados com a edição de Miles Davis. O que mais, Nandão? Tudo certo? Sim, positivo. A gente estava morrendo de saudade de você. Mentira. Eu, Dildil, JB e a nossa torcida se rasgando. Mentira. E você? Não sei, cara. E o que mais estiver à mão? Coloquei hoje à tarde um e-mail muito bacana de uma ouvinte nossa de Belo Horizonte, que faz um pedido assim de precisão cirúrgica ao Ronquinha. Nandão, você poderia ler a mensagem? É Tatiana? Tatiana. Boa tarde, Maurício. Tudo bem? Meu nome é Tatiana, tenho 24 anos e sou de Belo Horizonte. Sou da torcida desde que o programa começou a ser transmitido pela UFM e tenho certeza que jamais deixarei de escutar essa maravilha do rádio brasileiro. Beleza, hein? Queria muito que você fizesse algum comentário sobre a nossa querida Nara Leão, uma vez que no dia 7 de 6 de 2009 completou 20 anos de sua morte. É inegável que o tanto que essa mulher contribuiu para a nossa música. Nara era incrível, sou fã incondicional e creio que muitas pessoas não conhecem direito a história dela. Gostaria muito, pelo menos, de ouvir uma música dela no Ronquinha, e se não for pedir demais, gostaria de ouvir Opinião, música do incrível espetáculo Opinião, de 1964, em pleno início da ditadura, ao lado dos saudosos João do Vale e Zequete. A música é do Zequete. Deixar-me ser comum, e eu não mudo de opinião. Que assim como eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixo andar. Deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até fechar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Iludiu meu coração, mas meu amor. Oi, FM. Pepe, já tirei a vela. Já vou, já vou. Oi FM. Alô? Quem é? Tu Luiz? Sim. Fala, Barreto. Quem tá falando? Oi? Quem tá falando? De Augusto. De Augusto? Pô, tá na vacina, viadinho. Liga o aparelho aí, liga o aparelho da polícia. Não precisa anunciar. Esse som aí é o fundo. Mega, ultra incrível. Fundo da piscina total. Encontro de Damo Suzuki com Robotnik e o Tom Capone. O estúdio dele, evidentemente, ele estava por ali. Que nem a lua hoje. Visorando, checando. Olho agudo. Microfone, Estevão, presta atenção. Brunão, olha o baixo asfrado. Rafa, se liga. Cassim, Kamal Cassim. Nandão, você estava no Quênia, então, por mais que você sempre estivesse ligado nas coisas aqui do Brasa, você consegue dizer pra gente quantas linhas você acha que a imprensa carioca devotou a presença de Damo Suzuki em solo auriverde? Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina. Assim. Total. É. Alguém comentou alguma coisa? Quantas linhas? Em algum lugar? Ah, eu votaria uma linha. Não. Tomara que você esteja certo. Rapaz. O Estevão escreveu, né? Hã? Se ninguém escreveu, pelo menos o Estevão escreveu. E você escreveu. Não, mas aonde? Você não escreveu, pô? Sim, não conta. Você não é imprensa, né? É, lógico. Imprensa que eu gamo. Lógico, o Viradão foi o que foi por conta da chegada da Vênus. Ah, ok. Senão ninguém saberia do Viradão. Positivo. O Damo era pra ter um caderno especial em qualquer veículo paulista. Mas não saiu, cara? Eu não vi nada. Se alguém... Você viu, JB? Rapaz, impresso não. A única coisa que eu vi foi no blog do Calbook, né? Aí não conta, cara. Um blog do Calbook, Ronca Ronca. Blog não sei de quem. Fala sério. Programa, porra, não. O bagulho é neurótico. Tem que ser grande. Todo mundo tem que saber. Não pode ser um negocinho segmentado. Não dá. Não adianta nada a gente ficar falando do Suzuki, do Robotnik, da Nara Leão. Aí vem lá, Takai, grava o disco, coloca a Nara nos ouvidos de outras pessoas. Pô, isso sim, vale a pena. O Damo era para ser caderno especial de qualquer jornal, revista, pelo que ele foi e pelo que ele é. Essa atuação dele nas cidades com os músicos locais, ninguém faz isso. Isso é a coisa mais moderna que existe. Overmundo, como é que é aquela expressão em inglês? Angolano lá? Quê? Common, não sei o quê. Que common, cara? Como é que é, JB? Ih, rapaz. Pô, tá fumado, cara. Qual é a parada? O Damo é o cara mais moderno de hoje, em todos os sentidos. E como se não bastasse, no início dos anos 70, ele pertenceu à banda mais influente de hoje. E Neguinho obrou solenemente na cabeça dele. Como obraram solenemente na cabeça do Radiohead na sexta-feira que o Radiohead se apresentou no Rio de Janeiro, depois de 350 anos do público aguardando a vinda do último dinossauro pop ao Brasa no Rio de Janeiro, colocaram um hambúrguer na capa do Rio Show. Como obraram solenemente na cabeça do LCD Sound System, que acho que no início de 2008, quando esteve aqui, fez o melhor disco de 2007, o melhor show de 2007, que ninguém soube. Fala, JB. Show do Lee Perry também, né? É, aí a gente vai correr aqui uma lista grande. Aí neguinho fica perguntando assim, porra, não tem imprensa alternativa? Ah, tem a internet, tá? Tem a internet. Ah, as pessoas não se interessam pelo que... Não tem rádio, não tem uma rádio de rock. Não tem uma rádio que aponte uma direção. Não tem um jornal, uma revista que faça uma coisa diferente. Que não coloque a Britney Spears na capa. e que fale de determinados outros assuntos. Mas por que que não tem? Aí os Paralamas vão ao Jô Soares e o Fofo, depois de 25 anos entrevistando a banda, pergunta por que o nome Os Paralamas de Sucesso. Ai, maluco, só Araquiri Baiano. Maravilhoso. Mas um camarada, Nandão, que tem a marra de dar o nome dele, provavelmente a guitarra mais conhecida do planeta, tem que ter um peso, né? Olha ele aqui, aniversariante de hoje, cidadão chamado Les Paul. Early in the morning, the birds are singing in the trees. Clothes we wear are very worn, and we'll wear them out in the knees. The house is old, the benches are worn, the Bible is hard to read. But the Spirit's there as sure as you're born, we got all the comfort we need. Hear them bells, don't you hear them bells? They are ringing, glory of the land. Crioula, eu quero é mocotó. Ronca, ronca. Aí ao fundo, ele, Les Paul. Vivo, já com uns 90 e bordoado. Olha, Les Paul tá vivo? Total. Maravilha. E como não bastava ele ser o guitarrista que ele é, ele era um gênio da tecnologia, inventava técnicas de gravação, equipamento, um gênio, gênio, gênio, gênio, total, Les Paul. E como se não bastasse, Nandão e JB, ele é padrinho de um cidadão sinistro, mano, sinistro, e foi o primeiro professor de guitarra e violão desse caboclo aqui, ó. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one, drinker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Pressão violentíssima, Les Paul, o criador da guitarra, o caboclo inventou a guitarra. Essa guitarra hoje, que é o símbolo do rock and roll, ele inventou. A tecnologia, o feitio, o feitiço, o modelo, ele inventou a bodegada toda, maluco. E como se não bastasse, é padrinho de Steve Miller aqui ao fundo, ensinou Steve Miller a tocar a guitarra. Puta que pariu, hein, mano? As promoções estão encerradas, tá, JB? Perfeito. Quantos minutos pra acabar o milho e acabar a pipoca, Nandão? 8. Ah, então mais 5 minutinhos, JB. Dá pra recarregar aí? Recarrega aí, recarrega aí. Que isso? Como é essa? Duas informações. Não, vai. Coisinha fofa. Quando eu falei aqui da matemática financeira da Sony e dos lojistas, evidentemente, esse valor de R$55 da Sony, quando chega a Sensorial em São Paulo, a Trax em São Paulo, a Trax no Rio, e as lojas de Recife, de Porto Alegre, e a própria cultura já traz embutido o lucro deles, da Sony. Claro, claro, lógico. Claro. Não, tem gente que levantou essa dúvida. People keep talking about me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't you worry. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje amanhã em oifm.com.br, como lá também. Espetáculo, né, cara? Nandão tá mostrando aqui o encarte do Kind of Blue. Como lá também você encontra mais 5 ou 6 edições anteriores do Ronquinha. Tem uma vinhetinha aí, então, uma torcidinha? Qual que é a promoção do Miles Davis mesmo? Qual que é? De hoje? É, a da caixinha? É edição especial, CD duplo, que não é essa aí. Com o DVD, Kind of Blue. Dá tempo de participar? Hum? Dá tempo de participar semana que vem, coisa e tal? Semana que vem a gente canta os 10 sorteados. Acabou o milho, acabou a pipoca. Não dá pra participar durante essa semana ainda? Não, micou. Ah, okay. É exclusiva do programa. Maravilha. Pra quem tá sintonizado aqui no Jumboteco. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here. Coincidentemente, durante a semana, no outro e-mail, roncaronca@oifm.com.br, chegou uma penca de mensagem falando, porque terça-feira passada, enquanto você estava beijando a boca da Vandete, e o Gil e o JB estavam aqui suando sangue para manter a rédea curta desse avião sinistro, essa nave. Yeah. Mas enfim, a promoção já acabou, tá, Nando? Beleza, é isso aí. Vamos nessa. Terça-feira que vem a gente canta os 10 sorteados. No Tico Tico, na saideira, quando eu tava vindo pra rádio, chegou a notícia da subida de um músico brasileiro de primeiríssimo time. Reinou absoluto nos anos 50, 60, começou no iníciozinho dos 40, ainda nos 30. Tem a impressão que ele tinha a mesma idade do Les Paul. Subiu hoje. Uma lenda espetacular, um mestre do trombone brasileiro, Raul de Barros, que compôs esse clássico. Space Cowboy. Obrigado à participação frenética da nossa audiência. Obrigado a quem sintonizou o FM e não pôde participar do Ronquinho. Mas a história é a seguinte: enquanto você estava no Quênia beijando loucamente a boca carnuda da Vandette, sim, e a rapaziada aqui segurando o João Boteco de cabeça para baixo, durante a semana muita mensagem chegou querendo informação da música de abertura do programa. O tempo acabou terça-feira. Andão, você lembra da gente voltar a esse assunto, o tema do Ronquinho. Obrigado, Dildil. Obrigado, JB, pela valeu competência, simpatia de sempre. Nandão, nossos corações, cara, florescem quanta falsidade de alegria, de prazer, de gozo pleno. Sim. Com a sua volta, tá, meu querido? Não deixe de participar do Ronca Ronca durante a semana. Terça-feira a gente volta. Beijinhos, bye bye. Juca, um beijo. Tchau. Oi FM apresentou Ronca Ronca.